Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido e demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor.